Já ouviu falar de amor e príncipe encantado? Já foi paixão de alguém, mas o sentimento anda blindado. Escudo criado pela necessidade humana, hoje vaga entre emoções submetidas à vida tirana. É o sonho de quem não conhece o prazer, objeto mais cobiçado pra quem quer satisfazer. Na noite desperta anseios, vontades e ambições usadas, descartadas por muitos de nós. Vende utopias, vive ilusão, recebe o troco em troca de satisfação. Apanha da vida tal como apanha de seus clientes. Alma inflamada, encoberta por maquiagens. Supra a solidão, isolamento, a carência. Provê a falta, a falha, a omissão, a ausência. É barba, é bigode, é o que o parceiro quer. Mas infelizmente, sofre como mulher. Várias histórias, vários rostos, vários nomes e vários fatos. Eu fico pensando que no país do purgatório, filhas criadas ortiga, talvez seja esta a profissão mais antiga. Damas da noite, num jogo de pedras perdida, antecipando a sua satisfação garantida. Queimando na mente da consciência alheia, pedofilia subversiva, versão brasileira. Infância sem escola, inocência perdida. Conique Gilberto, Rua da Alegria. Paquitas, analfabetas, sequestro do carro. Batom, mini saia, perfume barato. Da cultura popular ou do folclore? Que nada, corpo suado, cigarro picado. Mais uma dose, a vedete das crianças desejada pelo pai. O dinheiro fácil e outros objetos atraem. O cabaré das crianças por um programa de auditório. Hoje eu vou, falei que é dados mais contraditórios. Tanto faz chorar ou sorrir, várias noites já sem. Ela é Maria, ela é Renata, ela é Augusta, ela é Cláudia, ela é quem você quer que ela seja. Ela é o monstro pra sua filha e pra você. Ela é princesa, nos convém gozar da vida que ela leva. Mas o gozo fica sem graça quando o brilho vira treva. Entre o neon do motel ou dentro do carro, em cada bairro, em cada esquina, resgata o seu salário. Vende o corpo e vai junto, desvaneio. Não vende amor, porque amor não recebeu do parceiro. Fantasia, véu e grinalda, pureza do casamento. Mas a dureza da vida matou os seus desejos. Hoje ela é fruta de morango, a melancia. Entre filmes e revistas, vende a pornografia. Andam presas em gaiolas, mocadas em tocas. Que Deus proteja todas elas e tenha misericórdia. Oh meu Deus, que o Senhor possa guardar e livrar todas essas mulheres que trabalham durante a madrugada. Tenha misericórdia, ó Pai, assim como o Senhor teve misericórdia da vida de Maria Madalena. Em nome de Jesus, amém.